Control y Salvador Sandrei, 601. 601, não sabe 360, Vila. 360, 601. Vandael da presente. Vandael. Não sabe, restrito 320. Restrito ao 320, tá 301. 3601, Tami Recife 125, 1, 3, 1, 3, 3, 2, 2. 3, 5, 1, 3, 3, 2, 3, 6, 0, obrigado, bom dia.